Chega na cremosa e fala assim pra ela assim, parça. Tô pousadão na tua boca, diz como é que faz pra bagunçar esse batom aí. Pousadão na tua. Nós desenvolve, se envolver, é tarde pra parar. Eu tô na pista só esperando o aviãozão pousar com um copo de drink. Olha a ironia, ela me diz vem cá, mas será que eu deveria? Tercinho no tornozelo, ave maria. Eu só pensava em uma coisa, ave maria. Tu saiu da onde, gata? Ninguém sairia. Nossa, até que é peça, mas ela é ave maria. Minha mãe quer ser sua sogra, se achar que rolaria. Fim de semana, eu conhecendo tuas tias. Se eu te falasse do meu passado, tu se estressaria. Mas se for obrigado, manda áudio que a tua voz vicia. Tô pousadão na tua boca, diz como é que faz pra bagunçar esse batom aí. Pousadão na tua. Tô pousadão na tua boca, diz como é que faz pra bagunçar esse batom aí. Pousadão na tua. Se imaginou nós passeando com os dogs, sumariando as batatinhas do Mac. Textão de aniversário em caps lock, tu me obrigando a dar block nas piriguetes. Investi alto no sonho, investi alto. Plantei há 7 anos, agora o pezinho tá alto. Quero te pôr na sombra do prédio mais alto. Minha árvore do sonho precisa de um salto alto. Cê aceita ser a mãe dos meus bambinos? A menino, menino, vamos fazer diferente. Antes a gente venderia uns p***, mas hoje é moiado, vamos vender cachorro quente. Comprou uma escuta, te busco na faculdade. Vamos comprar as brusinhas lá no centro da cidade. Tô serinho de verdade, o que der de errado ajeita. Pra tudo tem jeito, então, tu aceita? Tô pousadão na tua boca, diz como é que faz pra bagunçar esse batom aí. Pousadão na tua. Tô pousadão na tua boca, diz como é que faz pra bagunçar esse batom aí. Pousadão na tua.